o arrebatamento aconteceu. A noiva eterna subiu junto ao reino de Deus. Eternamente vamos reinar. Aleluia. Valeu a pena. Em um coro vamos cantar. Santo, santo, santo, santo. Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo. A morte ele venceu. Estamos na glória. Na glória de Deus. Todos reunidos no mesmo lugar. Dando honra a Jeová. Morte, tristeza. Choro não, não mais há. Santo, santo, santo, santo. Santo é o Cordeiro de Deus.